Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. E de todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. Entre galáxias perdidas no cosmo desconhecida, existe um astro que aclama pela vida. Homo sapiens suicidas, destrói seu meio ambiente. Não há saída, não há vida inteligente. Muita tecnologia, química, física, degradação agressiva, mostram as estatísticas. Contradição de valores, pedindo ajuda ao sobrenatural. Pagando pelos seus erros, dizia que era intelectual. Onde está a matéria? Padece em escala mundial. Todos pagam o preço, não importa a classe social. Visitas constantes de seres desconhecidos, que estuda ser vivo, altamente destrutivo. Sempre há motivos, muito interesse em jogo. Desconsidera o catástrofe, rompe o contrato de Kyoto. O Saddam tá morto, mas o lado oposto não se safa. A ofensiva continua e a resistência nunca acaba. Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. De todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. É o Armagedon. Neste mundo novo. A gravidade de Júpiter protege a Terra dos cometas. Somos nós a praga que devasta o planeta azul. De oceanos de sangue, pesca predatória. País rico colabora enquanto chora. A criança africana doente, sem carne na costela. Água imprópria pro consumo de muitos. Febre amarela. Na América do Sul, índio quase não tem mais terras. Madeireiras ocuparam espaços por estratégia. Tudo é vendido. A alta do dólar, consumismo. A baixa da bolsa, teu suor por um salário mínimo. E nada se fala disto nas músicas. É festa do peão, carnaval, viva as bundas. Eu gosto de folia, mas cultura vai bem. Futilidade demais pelo fato que convém ter um povo alienado, escravo e mudo. A cultura na mão de poucos, isto é terceiro mundo. Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. De todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. É o Armagedon. Neste mundo novo. O bicho homem muda o crime, prejudica o ser humano. A cabeça de alguém por aqui é de pano individualismo. Merece troféu americano da guerra. A estupidez interplanetária tem nome nessa terra. A invasão é sustentada pela ganância e inveja. Quem decapitou aqui é esperto, espera a brecha. O fraco é oprimido, acomodado, ele quer tudo na mão. Mesmo estando na luz, prefere a escuridão. Na guerra do sexo é invisível. Vê quem está ganhando, existe muito. Mulheres estudando. O que é isso? É a lei do oeste. Quem tem medo do improvável não termina o teste. Não se mude, mas mude o que você quer para viver. Não seja um parasita, vire herói para vencer. Oh, acorda, acorda, sua vez está para chegar. Não tem arma melhor que a inteligência. Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. De todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. É o Armagedon. Neste mundo novo. É o Armagedon. Fome. É o Armagedon. Políticos corruptos. É o Armagedon. Periferia. É o Armagedon. É o Armagedon. Fome. É o Armagedon. Políticos corruptos. É o Armagedon. Periferia. É o Armagedon. A profecia preveu que haveriam guerrilhas.